inocente ou culpado, você pode vir afinado. Se corre pela paz, não olha para trás, atitude vai além, você sabe o que faz. Se corre pela paz, não olha para trás, atitude vai além, você sabe o que faz. Se corre pela paz, não olha para trás, atitude vai além, você sabe o que faz. Se corre pela paz, não olha para trás, atitude vai além, você sabe o que faz. É, rapaziada, firmeza de São Carlos, pra quem tá na sintonia aqui ao vivo, acabou de ouvir um som da responsa total aqui, o Rima da Periferia, com o CDzinho deles, assim, o primeiro que eles lançaram, um grupo de rap lá do Antenor Garcia, isso sim, da Zona Sul, do Extremo Sul da Zona Sul, Rima da Periferia aqui na Rádio Livre Capivara, salve, salve, Rima da Periferia aí. Aquele abraço dos mano aqui. Continuando a nossa programação de contato, né? Não é qualquer coisa não, estamos em pleno contato e recebendo algumas visitas aqui na nossa rádio aqui, da hora, todo mundo aqui. Vamos aproveitar aquele momento de rádio, fazer uma mega apresentação. O estúdio todo dia teve cheio, segunda-feira lotamos os estúdios ali da Rádio Fiscar com Independência ao Marte, Especial Contato. Na terça a gente fez o programinha, ontem aqui também fizemos um programinha aqui na Capivara. E hoje estamos mais um grande dia desse programa. Então eu já vou começar pelo guarda-costas do Pai Mei aqui. Qual é que é? Que tá curtindo o contato? O que você viu hoje? Se apresenta e manda um salve pra rapaziada, explicando, até mesmo explicando o que é essa indumentária na sua mão. Ah, então, boa noite aí pra vocês. Eu sou o Marcelo, conhecido como Harmonia. Estou de passagem aqui, infelizmente não vi muita coisa do contato, infelizmente, se não correr atrás. Tava vendo outras coisas, mas tenho certeza que tá rolando uma coisa muito legal aqui no festival e tal. No caso, essa indumentária é um bastão que eu tô utilizando pra simplesmente ficar manobrando ele. Me divertir, sei lá, interessante, eu curti assim. Tô aí numa pegada nova aí, resolvi largar tudo e cair na estrada. E é isso assim. Firmeza total. Como que é o seu nome mesmo? Harmonia? Tá lá, Harmonia na área. E esses movimentos que você falou são algum tipo de movimentos de karatê, alguma arte marcial? Ah, tá. Coisa simples que está girando, mas poderia até botar uma chama na ponta, enfim, né? Uma coisa ainda que estou desenvolvendo, eu peguei esse bambu aqui tem, sei lá, uns 3 dias atrás. Estou ainda projetando tudo que eu vou fazer, nada concreto ainda. Firmeza total. As coisas vão surgindo, o mano vai fazendo aqui. Presença aqui na Rádio Livre Capivara, seja muito bem-vindo. Pegar mais um mano, eu sei que na primeira vez que você tá aqui, agora reconheceu o rosto de alguns outros encontros, mas você tá chegando de viagem da onde? Aí se apresenta, vai participar do contato também? Boa noite pra todo mundo aí que tá ouvindo, curtindo a Rádio Capivara. Meu nome é Alexandre, eu sou universitário lá de Sorocaba, acabei de chegar da estrada aqui, tô de férias, meu trabalho, só pra vir participar do contato. É a segunda vez que eu estive, no ano passado eu tava indo contato também. Aí tentei disponibilizar meu tempo pra estar aqui conferindo mais um festival aí, que é muito legal aí. É, mano, colando aqui na... O mano colando aqui total na Rádio Livre Capivara, arrebentando a boca do balão. Vamos lá, e aqui o brother vem se apresentando de Baté, nas melhores das intenções de montar uma rádio comunitária, conhecer a Rádio Livre, tá participando do contato. Qual é que é? Fala aí, você tava participando do contato, onde você tava? Se apresenta também, manda um salve pra rapaziada. Pô, salve, salve. Então, eu tava lá no Teatro Florestan Fernandes, eu faço parte do coletivo Ibaté. A gente é um grupo de artistas lá da cidade. Eu estudo aqui também na Federal, faço redes sociais. Aí eu tava participando do contato, que tá o bicho, tem um monte de atividades mó boas, assim, de discussão, de formação e também de arte mesmo. Filmes, vídeos acontecendo lá, tá muito massa. E aí eu tava passando pra conhecer a rádio e também ver se a gente consegue montar uma rádio livre lá na cidade de Baté e poder tocar o terror lá e fazer o som pro pessoal curtir, o som meio... Fora do eixo, que é um ponto que está sendo debatido lá no Festival Contar, e a gente trazer, levar essa mídia daqui para lá, né? de repente seja uma boa. E que boa a recepção aqui na rádio Capivara, tá mó massa e tal. E o pessoal tem que curtir o som mesmo, tá mó maneiro, isso aí. Firmeza, sou maneiro aqui na Capivara. E eu, Capitão Caverna, me apresento e já chamando. Pra quem não me conhece, tô aqui toda quarta-feira a partir das 8 horas da noite no programa Som e Revolução. E garantindo essa semana agitada aqui, fazendo um movimento de rádios bombar. Satisfação total você tá aqui, mano. Vamos levar assim rádio pra lá, o que a gente puder ajudar e colaborar, tamo dentro. E pra finalizar essas rodas de apresentação dessas 6 pessoas que estão participando do programa hoje, meu caro professor, professor, dá aula aonde? Se apresente, por favor. Boa noite, capitão, é muito legal estar aqui participando da Rádio Capivara. Eu fui professor de arqueologia, principalmente focado no Egito Antigo, mas hoje eu sou reitor aqui, né? Então eu apoio muito essa rádio, porque fiquei sabendo, o reitor apoia bastante a Rádio Capivara. Que está passando por um novo momento, se libertando completamente das amarras de softwares que vendem até a alma aí, meu, que nos aprisionam. É bem legal que está sendo implementado aqui o Rivendell, foi muito legal, eu que acompanhei a oficina aqui, que rolou, está instalado. A Capivara está com um futuro brilhante pela frente. Uma estrada longínqua, com muito com o rio passando, fluindo. É muito legal ver a Capivara dando mais esse passo. Felicidade completa e compartilhada, meu caro pro reitor Piercing. Sim, se a gente teve um debate hoje no contato aqui, que trouxe a questão da formação livre, né? Da Universidade das Culturas, metodologias e práticas em formação livre. Por que não a Rádio Livre Capivara tem entre seus programadores o reitor Piercing, professor de arqueologia espacial? Não é pra qualquer um não, professor. Você tá arrebentando a boca do balão, arqueologia espacial é o novo tema aqui na nossa Universidade Livre. E acho que vale a pena dar uma repassada no que aconteceu hoje, eu falei meio mal falado, vou falar novamente. Tivemos Nova Música Brasileira, Rede Brasil de Festivais em debate. Tivemos Ludo Art aqui, patrocinado pela Red Bull, que é aquele rolê dos caras pegarem os desenhos da galera que fica viajando na aula e desenhando no papel. Tivemos o Hack Lab Capivara, junto com Teia, Pontos de Cultura, Experimentações em Artes, onde a gente estava justamente nadando de braçadas com o Rivendell aqui na Rádio Livre Capivara. Hoje foi o último dia, foi um espetáculo. E enfim, também tivemos mais uma pós-TV aí falando de artes visuais, fotografia. E agora à noite vamos ter o Baile Tropical número 36, é? Baile Tropical Pazora, será que é isso mesmo? A partir das 22 horas no Banana Brasil. A Rádio do Capivara em 96.1 FM vai aqui pro próximo bloco de música e tentando achar uma latina já pra agitar essa balada megalomania, aquele que a gente tá pra colocar hoje à noite no Banana Brasil. Vamos ver, será que eu tenho alguma latina pra puxar aqui? Ah, tem uma pasta, músicas latinas. Vamos então, ah não, tem sim uma do Som Revolução aqui, camarada dos gringos. Vamos ver se dá energia e os gringos colam aqui na Capivara. Aqui não são gringos, são nossos irmãos. 96,1 FM, junto com os irmãos mais queridos dessa América Latina. Vai, mano, tchau. Me llaman el desaparecido, cuando llega ya se ha ido. Volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido. Cuando me buscan nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy el que está enfrente, porque ya me fui corriendo más allá. Me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está. Me dicen el desagradecido, pero esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un dolor que no me deja respirar. Llevo en el cuerpo una condena que siempre me echa a caminar. Me dicen el desaparecido, que cuando llega ya se ha ido. Volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido. Me dicen

De Luzia aqui na Rádio Livre 96.1 FM, Sonzeira Camarão bombando aqui, arrebentando a boca do balão, já se despedindo. Você deu um salve aqui no Mickey? Você não se apresentou pra gente, não falou nada. Ah, mas vamos se apresentar ontem. Ontem eu tava falando pra você, todo me despedindo, camarada, a gente boa pra caralho aqui, que ontem veio, se apresentou, fez um poema, mas a gente teve uma tragédia, deu um piquinho de luz aqui, desligou todos os equipamentos e perdemos a gravação da noite. Foi algo de quebrar o queixo, eu quis me jogar pela janela, só não me joguei porque não dá, porque é basculante, senão eu tinha me jogado nela. Então manda um salve aí, se apresenta novamente, se você quiser explicar um pouco do funcionamento da Medusa. Não, pula Medusa. Não, então só se apresenta, o funcionamento da Medusa só em off. Manda bala. Bem, eu sou conhecido como Pedro, meu apelido mais conhecido é Rojão, por conta de eu ter um poder de fazer rojão com as cordas vocais da minha boca e tal. É, eu aperto o ar na hora de gritar e acerto as oitavas, conseguindo um som muito parecido de um rojão. Esse é o meu apelido. Imagino que essa rádio é um triunfo a toda forma de expressão e toda forma de liberdade que cada um de nós pudemos carregar dentro de nós e expor nesse ambiente comunitário de construção cultural e de movimento de liberdade. Parabéns, Rádio Capivara. Você também não se apresentou. Você acha que estava no banheiro? É, então, tava dando uma cagada lá. Só que o pai May, o famosíssimo pai May. Mas enfim, a questão que eu não quero calar é: o Rojão não fez o Rojão. Tem que fazer. Faz aí, faz aí. Muita calma nessa hora, vamos planejar como que a gente vai transmitir isso em FM, via web e gravando tudo. Com muita calma nessa hora, um rojão. É pela boca ou é pelo ânus? Imagine, prefiro perguntar de outra forma. O rojão você solta em homenagem a uma comemoração. Eu lhe dou a palavra do que vamos comemorar nesse rojão. Você vai dar a palavra? Tá. Ó, oh, meu motivo é o contato, sem dúvida alguma. Vamos comemorar pelo contato, pelo movimento de rádio, mas pelo contato, vai, contato aqui na rádio. Só que eu vou ter que fazer uma intervenção aqui e mudar, só pro seu rojão poder sair com o som original, que senão a gente vai distorcer o rojão. Ah, mas eu já ouvi o rojão do cara. Sim. Tem que abaixar um pouco o som aí, que senão vai estourar o retorno. Vai estourar o retorno. Vamos ter muita calma nessa hora, chamar a Paco De Luca pra poder ficar no nosso... Você vai ser um rojão, a Paco De Luca, com o grande motivo, Contato. Festival Contato. Acenda o rojão, por favor. E aí? É isso? Não abaixei, era pra dar... Tá bom, rapaziada. Era isso aí. 96,1 FM, bate aí. Busca pé arrebentando na rádio Vila Capivara. Vamos fazer um dueto. Eu sei fazer o rojão. Eu sei fazer a ponta do outro rojão, vamos lá, vai, é um dueto. Faça pela metade, tá? Pra não estourar a oitava. Pronto, gravamos o rojão, tá rolando. Qualquer coisa lá darão. Festival Contato, em sua homenagem, rapaziada. Vamos que vamos na 96,1 FM. Tenho que soltar uma música porque tá tudo estremecendo. E vamos soltar nada menos, nada mais. Aquele grupo que vai estar presente no sábado. Quem que ouviu esse som aqui, ó? Cola no sábado lá na praça. Porque Mundo Leve e Livre S.A. tá chegando com Laura Bush. Tem um senhor problema. Da esquina é o único animal que toca sanfona sentado. Bem como o velho pinguço, é uma raríssima espécime que mija nas calças. Todo mundo sabe do que ele precisa. Todo mundo menos ele. Ele precisa urgentemente parar de fumar. Pega ele. Apaga o cigarro dele. Apaga o cigarro dele. É. Pega o bêbado. É. Pega o bêbado. É. Pega o bêbado. É. Pega o Maria Chuteira não é a única com cara de cadela na família. Vem como mega doleiro não é o único cidadão honrado da quadrilha. Todos sabem qual é o problema dele. Todo mundo menos ele. todo mundo menos ele. Ele só precisa de um corte de cabelo. Pega ele, pega ele, corta o cabelo dele, corta o cabelo dele. A balança está sendo feita aqui na 96,1 FM, balançando todos os tipos de som, arrebentando a boca do balão. Capitão Caverna, então, é o seguinte, eu começo a me despedir de todos vocês, vou fazer uma saudação final. Bem para concluir também, antes da saudação, vou passar rapidinho pro camarada que veio de Baté, que tá sempre aqui pro São Carlos e veio pra essa rádio dele Capivara. Uma rádio livre, uma rádio, na verdade, qualquer tipo de rádio. Existem várias nomeações, rádio livre, rádio comunitária, educativa, rádio comercial, rádio pirata, rádio clandestina. Tem de tudo quanto é tipo, mas todas têm algo em comum. Todas precisam de um transmissor que vai pegar o nosso áudio e vai transformar em ondas FM. E esse transmissor é essa criança aqui, ó. Essa criança tá desde 1996 colocada, não nessa prateleira, mas bem paradinha com uma prateleira, funcionando com um arzinho lá pra esfriar, 24 horas por dia. Não desde 1996, porque não dava naquela época, mas há alguns bons aninhos aí, nos últimos 5, 7, talvez um pouco mais, funcionando em 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Essa é a Rádio Capivara e todas as rádios funcionam nisso. Um transmissor consegue funcionar e joga por aquele cabo preto ali, tá vendo? Subindo lá pra cima, pros altos. Lá em cima ele encontra uma parada parecida com essa daqui, que é a nossa antena. Aí ele conecta nessa ponta aqui, vem tem essa ponta. Nessa outra ponta a gente tem duas hastezinhas. Uma antena de TV normal, a gente dá uma tirada aqui. FM dá pra fazer até com bombril. É por isso que a pegada é, vamos fazer FM, vamos transmitir. E tá aí nossa transmissão, uma coisa bem simples, nada a ver. Esse daqui, a antena, é o nosso sistema de transmissão. Aí a partir daqui, sai um cabinho, um bom e velho RCA. É um cabinho clássico, é o cabinho que liga o DVD na tua TV. Que liga o home theater no DVD, o seu videogame na TV, passa por esse cabinho. Aí esse cabinho você pode ligar qualquer coisa, um videogame, uma TV, um DVD. Ou um estúdio como o nosso. Que não tem nada demais também, que tem uma mesinha, um computador dando play numa música, nosso mixer gravando e aquelas duas máquinas ali, elas fazem parte da oficina que rolou hoje, então elas estão sendo incorporadas, uma vai ser incorporada e a outra foi só para testes. Essa é a 96,1 FM e eu aproveito até me despeço. Saudação, saudação, total contato. Mande um salve aí, eu fiz a rodada de salve, começando por você, Eduardo. Salve, salve, isso aí. Boa. Conhecer a Rádio Capivara aqui foi mó maneiro, sair de Baté, entrar aqui, curtir o rolê e conhecer o pessoal mó maneiro aí, curtir o som mesmo. Achei massa e tomara que a gente consiga aí, daqui os próximos meses, a gente conseguir abrir nossa rádio lá e com certeza a gente vai estar nessa sintonia, né, 96.1 e a gente vai estar lá, 96.2 ou 96 alguma coisa, e vamos estar lá também botando som e curtindo o som junto com a galera de Baté. Vai ser maneiro e estamos aí, né? E Baté constando aqui em São Carlos, e São Carlos com certeza vai se descer lá pra Baté. É isso mesmo. Tem duas coisas pra te falar. Então, o compromisso é de ter que fazer uma transmissão FM lá. Essa antena que te mostrei, nossa antena móvel, ela tá despedaçada, mas a ideia é montar e poder levar a rádio em outros lugares, como já passou pelo Jardim Gonzaga e pelo Distrito de Água Vermelha lá atrás, aqui na saída de São Carlos. Não custa nada a gente ter Ibaté e fazer uma transmissão lá. Fechou. Pra quando? Amanhã? O mais breve possível. E segunda coisa, eu me esqueci, mas manda um salve pra todo mundo de Baté. A gente vai ter que colar lá e fazer mais um rolê. Aí, meu caro Reitor, porra, manda essa doação aqui, Reitor Pearson, qual é que é? É, não, eu gostei do negócio aí. Eu só quero filosofar um pouco, que depois de toda essa máquina aí, né, a gente passa pela antena, passa pelo transmissor, passa pela mesa de som, passa pelo computador, vem até o microfone, tem lá um cara, uma voz cheia de ideias, ideias construídas dentro da sociedade, cara. Sociedade com uma longa história, cara. Então as rádios, ela é uma coisa impressionante, dentro dessa mesclagem homem, tecnologia, comunicação, cara. É uma coisa a se desbravar que eu acho é uma coisa essencial das relações humanas, a gente tá experimentando esse espaço, a possibilidade do som ser ouvido pelo outro, cara. Obrigado, boa noite aos ouvintes. Aí eu vou. Capitão, me permitiu aqui, eu vou. A gente tem o Alexandre aqui, Alexandre. Se despeça. Do outro lado tem gente aqui te ouvindo, cara. Você que tá aqui nos bastidores da rádio. Ei, boa noite pessoal, aqui é Alexandre falando. Primeira vez aqui na Rádio Capivara, mas eu já conheço o trabalho faz algum tempo. Gostaria de parabenizar o pessoal pelo esforço na questão técnica aí, porque o esforço da galera, só assim pra gente poder levar coisas além, sem represálias e tudo mais. Internet, rádio, é interessante estar a voz em todos os lugares possíveis. Fica de parabéns aí, fiquei bastante impressionado com... Precisa de uma dedicação muito grande para isso aqui permanecer e para que o valor do trabalho cumpra, né, o esperado, que é levar a música e a cultura mais diversificada aí do que o comercial comum que a gente conhece. Então, parabéns, boa noite, obrigado pelo espaço aqui. É, isso aí, 96,1 Rádio Capivara. No meio do contato aí, só lembrando que esse aqui foi o programa, ou tentou ser o programa, de quinta-feira, falando sobre o contato, falando sobre as atividades de hoje, mas as atividades foram essas, né? Amanhã, Rádio Aberta, nós gravaremos. É isso aí, vamos lá. Amanhã ainda é sexta, tem a oficina aqui na rádio, na verdade é uma vivência, né? Abrir as portas da rádio, sendo que elas sempre foram abertas, para que as pessoas venham e vejam a rádio. Cola aí amanhã, 7h30 da noite, pra gente trocar uma ideia. É isso aí. É, maravilha total, aqui na 96,1 FM, arrebentando essas despedidas. Não é pra qualquer um não, então saudação. A gente se despede nessa quarta-feira, 18 de outubro, pra deixar marcado e registrado 22 horas e 13 minutos. Vamos de vinheta. Rádio Livre Capivara, transmitindo em 96,1 FM e também na web, 100% software livre. Não escute indiferente. Então aqui vai o recado. Dia 26 de maio acontece a primeira marcha das vadias de São Carlos. É o dia de luta contra o machismo. É o dia em que as mulheres vão mostrar que não aceitam nem a violência escancarada e nem a violência escondidinha. O machismo oprime a todos nós e essa luta está apenas começando. E dia 26 de maio é mais um marco. A concentração da marcha tem início às 9 horas na Praça Santa Cruz aqui em São Carlos. Às 9h30 parte pelo centro de São Carlos até chegar ao Mercado Municipal, onde acontece uma atividade cultural. Vamos todo mundo se encontrar lá então. 26 de maio, às 9h30 da manhã, 9 horas da manhã, primeira marcha das vadias de São Carlos na Praça Santa Cruz. Rádio Capivara é a ocupação pacífica na luta pela reforma agrária no ar. 96,1 FM pelo direito de transmitir. Rádio Livre Capivara. tuya mulata. Bien coqueta, muy hermosa, pero saca tu cuerpo de mi cabeza y acataca. Parte de mi cerebro que sobrecalienta y me mata. La idea de pensar que por ahí tú andes suelta. Pero cuelga ya tus guantes que ahora te darás de cuenta. Que tu genio más que gratuito da que pensar y luego pide a gritos compasión. Y en el fuego de la acción, relajamiento. Quien te encanta jugar en todos esos buenos momentos. Tienes una forma seductora de moverte frente a mí. Nena, me haces vibrar. Tu cuerpo rima con tu cara y me seduce tu mirada. Y ese calor que te envuelve me llega y me toca. Ahí me quema. Tienes una forma seductora de moverte frente a mí. Nena, me haces vibrar. Es una forma seductora de moverte frente a mí. Nena, me haces vibrar. A mí, dama, arañas como una gata. Dama, eres cigarro, una llama. Yo soy quien buscas, baby. ¿Por qué te enfadas en mí? Si yo te quiero, te adoro, me tienes loco, lady. ¿Qué pasa, mama? Orgullo, mala fama. Mira, ama, si tienes gana, si te decides, llama. Tu princesa hermosa, de la flor la rosa. Tu preciosa, eres la semilla. Tus ojos son la octava maravilla que en este mundo se ha logrado. Tu cuerpo perfecto como Da Vinci ha pintado la Mona Lisa y es tu risa que ha marcado el sufrimiento de este tonto pobre hombre enamorado. Ya que has llegado, entra, pasa. Estás en tu casa, tú y yo juntos solo para amarnos, nena, pasa. Tienes una forma seductora de moverte frente a mí. Nena, me haces vibrar. A mí, dama, arañas como una gata. Dama, eres cigarro, una llama. Tienes una forma seductora de moverte frente a mí. Nena, me haces vibrar. A mí, dama, arañas como una gata. Dama, eres cigarro, una llama. Tienes una forma seductora de moverte frente a mí. Nena, me haces vibrar. Tu cuerpo rima con tu cara y me seduce tu mirada. Y ese calor que te envuelve me llega y me toca. Ahí me quema. Tienes una forma seductora de moverte frente a mí. Nena, me haces vibrar. A mí, dama, arañas como una gata. Dama, eres hija de una diabla. Tienes una forma seductora de moverte frente a mí. Nena, me haces vibrar. A mí, dama, arañas como una gata. Dama, eres hija de una diabla. Tienes una forma seductora de moverte frente a mí. Nena, me haces vibrar. A mí, dama, arañas como una gata. Dama, eres hija de una diabla. Caminar.